sua história se cor de um homem que no templo gritava: eis-me aqui, me dê uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava esperando alguém que lhe desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Que esperança tem um homem que nasceu atrofiado? Que esperança tem? Que esperança tem um aleijado que sequer firma os pés no chão? Que esperança tem? Que esperança tem se desde o ventre era esse o seu destino? Se não uma moeda, um favor de alguém. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava um homem na porta formosa: dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Ele andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido o céu se abre, aqui tem poder e o céu. Deus está neste lugar. Mas vem chegando dois ungidos, aleluia, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava um homem na porta formosa: oh, dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ei, você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Ele andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido o céu se abre, aqui tem poder. E o céu, Deus está neste lugar. Oh, oh. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido